04422, autorizado. Sinal ILS 63, pistão na terra, reporte estabilizado no localizador. Autorizado, reportar. Estabilizado no localizador 4432. Postura 6320, para o 37, libera para a sua direita, chame o Paulo 1, 219. Vai liberar a direita, chamação do 19, 6320. Chama controle. Chama, está na descida, chama o centro Recife, em 126.0, até 128.8. 4422, pulverizado, que zona 0, vento 150 graus, zona 0 nós. Repouso 4422. 3805, decolado 41, no chame controle Salvador, 120, destino 8, Mongol. 208, obrigado, boa tarde, 3205. Boa tarde, está 3205. 3205, contato radar, Sudavia, saída 5-1 para o nível 340. Sim, 5-1, via 3-340-3205. Possível aprovação? Todas as mensagens vêm ainda, até 3805. Pois meu bem, é positivo, obrigado. Olá, Papa Charlie, já o meu colagem utilizando a partir de São Papá, vento 140 graus, 08 nós. Tchau, meu grato, da cola da Rádio. Escorre direita para o 160, limite a radial 280 de Salvador. Direita 160, confirme radial. A radial 280 do Grande Salvador, pastor 32. 280 do Grande Salvador, pastor. 22, solo 43, libera direita, chame solo 1219. 140, nessa prova autorizada interceptar o localizador. Confirma, passou 140 até interceptar o lote. Afirmativo, corrigindo, vou na prova 140, nessa prova autorizada interceptar o localizador. Pastor 32. Ciente, pastor 32, 140, prossegue até interceptar o localizador. Atingiu 0,5. Pastor, pergunta para 3 mil pés, Kenelão, na 019. 3 mil pés, pastor, 3,8. Abaixa a parte, Charles Serra Romeu, prossiga visual litoral sul. Sobrevão na Pituba, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, sobrevão na Pituba, muito grato pela colaboração. Oi, Pastor, para o pouso agora, zona 7,8, Vitor Sarrozão. 738, Victor Tchernotel, controle Salvador Ciente. Separador no pé está autorizado. Sinal ILS X-ray pista 1-0, reporte estabilizado. Teste 7 mil pés autorizado, ILS passou 3-2, reportará final estabilizado. Salvador 2000, achando a torre. Salvador 118, decimal 95. 118, decimal 95, 6262. Xené 62, Xené 62, boa tarde, pouso autorizado, Pistana 0, Cantona 0, graus 1, 1, 9. Pouso autorizado, Pistana 0, Xené 62, 6. Xené 62, Xené 62, Xené 62, complete a aproximação, chama a torre Salvador 118, decimal 95. Torre 1895, passou 32. 3805, chama centro Recife, em 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2235, 232, obrigado e uma boa tarde, 3205. Boa tarde. Passou. Repetindo, até o serviço está terminado para o serviço de formação de voo alerta, chama centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. Boa tarde, aciona a identificação, autorizado o guarda direto do SAP para interceptar a chegada da média 1, General na 019, reporte no ponto da descida. Corte para que é? 3008. Até o TAP para o nível 050 após terceira via. Para 2003, o General na 019. Controle. Isso era o Sul, saia em dia com o índio e reporte visual colocar de pouso. Charlie Serra Romeo. Essa é a partida para decolar, Serrão Sérgio. 3254, libere esquerda, via hotel, livre, corte Acho que eu estou dizendo que eu vou falar, a gente estava 7, vento 1 no mês. Sábado, boa tarde, é o passareiro 2230, informação, papá. Eu já estou zero, acione a identificação. Isso via chegada a mão para o nível 4. Para 4 mil pés, que é legal no 019. 4 mil via mão, identificou o passageiro 2. 4322-30 descendo para 4 mais 10. Falando aí 57, direito para o telefone, vai chamar o controle do celador, 120-8. Chamar o controle do celular, 120-8, grato, boa tarde. Salvador, Papa Romeu, Sérgio Fiocha, que era a palavra da 97, está através do farol de Japão. Paulo Sérgio Fiocha, que precisa visual, corredor Axé, 1010. Visual, corredor Axé, 1010, Sérgio Fiocha. Passadeiro 2231, transfere 170, informação pedestre. Jesus 31, acima nível de educação, vou pedir o SAP para interceptar a chegada do médium no QNH1019, reporte no ponto e da UTC. De SAP 1019, o 2231, chamar a cabeceira. Autorizado final de LA 68, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final de LA 68, pista 1-0, vou 2-0-2. Já encerra o meu visual com o Serra Índia com Índia? Laredo 2231. Laredo 2231, desça para o número 050. 050, 2231. Papapá, Charlie, Sierra Romeo, autorizado, frequência livre. Voo 964, aciona a identificação, vista a via chegada pela Mediana para o nível 060, o que é legal no 019. Passageiro 2230, estamos totalmente visão, é possível com referência ao voo externo? Para aproximação visão afirmativa, passageiro 2230, desce inicialmente para 3 mil pés. 3 mil pés, voo externo. Chama a torre, Salvador 118, decimal 95. 1-1-8-9-5, 2-0-0-8, boa tarde. Torre, Salvador 9-0-2-0, próximo ponto de cara próximo. Mantém ponto de espera. Até ponto de espera, 9020, tem condição de colégio imediato. Este é o controle de Salvador, essa é a identificação. Você havia chegado a Porsche para 4010, ajuste no 019. Deixa eu ver isso. Voo 2008 na escuta da Torre. Voo 2008, boa tarde. Voo autorizado, piscina 0, vento 170 graus, uma vez mais. Ele fala no piscina 0, voo 2008. Apagou, fechou o controle de Salvador, sua identificação. e se manter no 070, ajuste no 09 e chegar até a coluna de onda. Eu sou Salvador, passageiro 2230, achado travado, final. Passageiro 2230, pouso piscina 0, ventando 60 0060, voltou para evitar tráfego na subida. Mantém a proa 290, seu limite são 8 minutos nesta proa. Em caso de falha de comunicações, após 8 minutos, reassume navegação por adiações. 7, vamos até 290, 8 minutos. Caso de falha de comunicação por adiações, 290. Localizador, 2031. 7, passageiro 2231, completa de aproximação, chame turno no 8 decimal 9, chefe. 2854. Voo no 884, forma tráfego, posição de 2 horas, 23 milhas, rumo oeste, cruzando 4100 para o nível 1401 ATR. Correção, posição de 10 horas. Voo no 885. Posição de 10 horas, 2 milhas, rumo noroeste, cruzando 4500 para o nível 140 ATR. Metrona 019. 2 horas, 2 milhas, rumo noroeste, cruzando o 090 para 4000, perdão, o rumo é sudoeste, cruzando o 090 para 4000 pés, bravo 73787. 7 no tráfego, 9020. Estamos no Foxtrot Papa Golf. Eu estou sequência metro com a minha esquerda pela 360, seu limite radial 260 do Salvador. Papa Golf. 2230, Salvador 04, liberei direito, chame o Salinho, 2020 mais. 2-0, Papa Golf. Papa Golf, reduz a velocidade, 2-2-0 mais. 2-0, Papa Golf. Autorizado, pouso, piscina 0, ventando 50 graus, 90 mais. Altitude desce para 2 mil pés, ajuste no 09, livre de ILS, após estabilizado. Voo 1885. 2 mil, reposta estabilizado. Azul 9020. 10 milhas agora para a posição 1, reassuma a navegação por Edmoma, aguardando proa de Lençóis. 7. Proa de Edmoma, agora a gente já está com. Calculou que é 300 a proa para Lençóis, ideal. 7, o Azul 9020, Momo, aguarda na sala. 7. Papatão, Foxtrot, Papagolf, vetor para o curso localizador, curve à direita, na proa 0625, reporte estabilizado. Foxtrot, Papagolf, vetor para 4 mil pés. 964, complete aproximação, Champlain, 1895. Obrigado. 3154, vetor sequenciamento, curva esquerda, proa 360, seu limite a radial 280 do VR Salvador. Caso de falha, resumo navegação, proa de turno e completo procedimento do LSX-8, 3154. Prende a Júlia 7, frequência livre. 218, libere a direita e chame o solo em 1219. Direita 219, obrigado. 1885 para o curso localizador, curva esquerda para o 150, 1885. Charlie Juliette, autorizado a acionar reporte para o site. São de 12 horas, 14 milhas, como sudeste, cruzando 387 para 2000 pés, grau 7378, aeronave que procede. Estou com 3154. Informe tráfego em posição de 1 hora no 0 milhas, rumo nordeste, cruzando 4900 para 4010, Charlie 56 X-Ray, a aeronave que precede na aproximação. Papatão, Fox 3, Papagolfo, desce matéria a 2000 pés, ajuste no 0 no 9, livre e LS reporte estabilizado. 2019, repatriado estabilizado, Golfo. Golfo 964. Para o curso localizador, curva direita na proa 045, desce e mantenha 3 mil pés, ajuste no 019, livre LS, aposta estabilizada. 3.019, 0 para a direita, para a gente ver se vai ser o localizador. Salvador 9020, Ciente, 2 ataques da presença. Ataque, 9020. Chama o outro Câmara controle 1208, bom voo. Câmara controle 1208, grato. Vou salvar toda a parte, volta para Golf, LF 3. Fox Papa Golf, continue a aproximação, a vaga está livre, número 2 em aproximação, quem é H09? Fox Papa Golf. Oi, o Mike Tchad Juliette, na ótima posição, na 7 pra. Mike Tchad Juliette, tem condições de decolar da presente, comprou a nós, 106, pessoal, 09? Afirmativo, na sua nós, de acordo. Tente, pode fora do solo, vento 160 graus, 09, altímetro 09, como o Vogue 737 na puta final 09. Polícia, passa na fora do solo, Juliette. É, curva na direita, procura o Dasha. Sabatão do Delta, papai uniforme, sob condições de usar, zona no céu, já pode falar da barra. Ajuste em Salvador no 019 para referência. Passará o farol da barra, 1019, ajuste. Delta, papai uniforme. Colada aos 23, o Mike Tchad Juliette. Mike Tchad Juliette, fora do sol aos 23. Agora a transferência mantém escuta com proa do pedágio. Oi, Lício, fora do pedágio, mantendo a sua escuta, o Mike Tchad Juliette. O 1885, solo 24, libere direito, chame solo em 12, ano decimal 9. Direito 2 no mapa, pegar a boa. Gente, complete a aproximação, chame todo 1-1-8, decimal 9, 5-3, ano 5-4. Gente, confirme a área ideal? A direita com a porta 024, tem ciência da área de camassaria. Gente. Com tráfego que precede na aproximação, pressão de 2 horas, 1-3 milhas, rumo nordeste, cruzando 1-1-0 para o 050, 2-318. Sim, 2-3-5-0. Te informo, o helicóptero à sua esquerda, mantendo o nome um pés, afastando a sua esquerda já 3 milhas, não interfere com o seu pouso autorizado com 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-1-9. Só passo por paciente, não tem o mesmo visual. Salvador, essa via chegada com MED 1 para o nível 070, ajuste 1019. Número 4 na aproximação, voo 1164, emissor 2509. Aerospa. Mike Charles Juliette. Mike Charles Juliette, sob condições visuais, número 10. Direto, Paulo Afonso está presente. Confirme apenas de mais propósito, quando possível. Vamos se falar aí. Eu chamei 6326 para o curso localizador com via direita na proa 040. Esse mantém a 4.000 pés. Direita, 040 para o norte, descendo a 4.000, 8663. Paulo Afonso, estimado, 1948. 1948, copiado, Mike Charles Juliette. De horas, 1.7 milhas, rumo nordeste, cruzando 1.05 para 0.620, com 2.70 nós ground speed a 2.320. 1.64 em direção 2.509. Só de novo, e para 230 mais. 560, você mantém a nível 050. 050, 360. 1164, você mantém a nível 062. 19020, chame Centro Recife, número 26, decimal 0, eterno 28, decimal 8. 260, 285. Número 28, decimal 8, secundária. 288, já. Novamente posicionado. Tá 3154, autorizado com o piso 90, vento 150 graus, 99. Autorizado com o 3154. É 326, desça para 3010, ajuste 1019, livre leste, vetor para o localizador, 2050, acho que é 2017, fechando a minha 326. 2050, ajuste 1019, é autorizado, acionar 6320. Eu sou o 4-2-9, liberei direito, chame em sala em 1-2-1-2-1-9. Entendeu, 2-1-9 aí? Está na proa 035, nessa proa ingressa na área proibida de Camaçari. Condições de manter a proa 015 por 5 minutos após voo direto para o aeroporto. De 12 horas, 3 milhas, rumo noroeste, mantendo o número 10 nos corredores Salvador, Capato 28, Alfa, na interferência de aproximação. É, X é o contrato passando o farol da barra no momento. Correto. Estamos falando com a ambiente, eu consegui ver a presente para a autocoordenação. 3195, decolou 32, chama controle 1200 decimal 8, bom voo. 3165, contato radar, suba nível 360, direto Lida. Direto Lida, 6325. Papa Golfo autorizado cruzamento da 1735 até o 45, no código de frequência. Gente, o Xenem 3-2-6, complete a aproximação, Xenem 1-1-8, decimal 9-5. 1-9-5, boa tarde. Salvador, Xenem 6-3-2-6 na final do LS, X-3. Oi, Xenem 6-3-2-6, boa tarde, autorizado público. Livre curso na pista 1-0, Ocean Air 6-3-2-6. Obrigado, senhor Mônica. Boa.